1205, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali manter 10, 2065. Meia de 05, chama controle 1-20-8, bom. Chama controle 2-0-8, correto. 4-0 Salvador, Olympus 66. Papa Romeo, Whisky Alpha aqui no copy. Direto à área, só para 150, Olympus 66. Whisky Alpha Kilo, está autorizado em Jundiaí, uma centena, conforme a rota, saída coral, após a primeira curva à direita, conforme a rota. A pista 17, acione 5474 e o controle 1-20-8. Pista Fácil Jundiaí, conforme o sinal 100, vai cumprir o perfil da subida coral, decola da 17 com a primeira curva à direita. 404, transponder, após a decolagem no controle 120 do sinal, foi? O transponder 5474. Corrigindo 5474, o transponder 21. Whisky Alpha Kilo, cotejou correto, confirme decola da 17. Ciente, confirme o pátio que se encontra em BOB. 202, está no pátio 4. Gente, para táxi, acionamento e táxi, chame torre 118-9. Somos Salvador, Azul 2710, pátio 3, posição 3, Romeu, para puxa acionamento. Está autorizado o puxe acionar semitáxi. Autorizado, firmado para o táxi, 2710. Controle. Frequência livre para coordenação com os tráficos locais, permanece pouso 1330. Afirmativo, 1330, Feira de Santana, e transferido para ali. 89. Iniciando a decolagem na 10-2065. Victor Kilo, 021, mantém posição. Romeu Golf Vitor está autorizado o ingresso no pátio 1 até o pátio 3. Pista 3896. 3896 é completa a final ILS. Chama a torre agora, 118.95. 2895, vou chamar a torre 3896, bom dia. 3896, bom dia. São 3896, autorizado pouso no 0, vento 140 graus 08, nós. 360 via saída da EL 2065. Devido a obras, após o pouso, libere na Taxi Golf. Gente, planejando na Golf, tá 3896. O Azul 2710, 63 a bordo, 3:37, alterna Recife. Azul 2710, autorizado táxi via Batiu no Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, QNH 10, 17. Autorizado táxi Batiu no Índia, quando próximo ao ponto de espera, cabeceira no 118.95, ajuste no 017. Azul 2710, obrigado, bom dia, bom trabalho. Azul. Romeu Golf Vitor, ciente, autorizado Aracaju, 095, correto e disponível, conforme a rota, corredor forte, curva à esquerda, após, a pista será 10, acione 0271 e o controle 120.8. One, the line up in the main thing, threshold 10. Yes, line up. And the laser probably 10-7031. Confirme o Insta com aquilo? O meu Golf Vitor, o cotejamento foi correto, só lembrando, após a decolagem, estará restrito a 1000 pés no corredor forte. Sim, chame para o acionamento. Qual é a autorização, Vitor? Estabilizado, voo 10094. Tema 31895, 10094. 3965. Poderia confirmar com a restauração da Delta? Copia a autorização? Negativo. Pronto para copiar a autorização? Afirmativo. Autorizado uma centena. Destino Porto Seguro. Vai voar inicialmente direto, acima transponder 0225, Vitor Teodoro. 0225, inicialmente direto, e atenção à centena, Porto Seguro autorizado, Vitor Teodoro. Três oito nove meia, tá na escutora do sol. Salvador Cordial, bom dia, esse é o Azul 2710, tá no ponto de espera, CAP 010, pronto, visual, caronave na curta final. Plano 094, autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 099. Telefone. Azul 2710, bom dia, mantém o ponto de espera. Bom dia, mantém o ponto de espera, Azul 2710. 7021, Airborne at 17, maintain my frequency, stand by. Oi, Salvador, tá 3896, voltando? Tá 3896, mantém a posição. Prossigo táxi via Alfa e livre na interseção Fox, aguardando na interseção para ingresso na pista, táxi via pista, ok? Devido a obras, não poderá prosseguir o táxi via táxi Alfa. Tá, sim, a gente vai ingressar, vai manter até a Alfa, manter a interseção da Fox Trot, aguardando a autorização para ingresso na pista, até 3896. Lama 081, Salvador Approach, frequência 1-0-8. Esquerda, pista em uso 1-0, acione 5526 e o controle 1-20-8. 5 horas. Afirmativo, está presente do C0, confirma. Está chamada presente do C0, o Olimpo 1-2-0. 65, chama a resistência agora, 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1, 2-0-6-5. 3-3-2-5-2-5-1, 2-0-6-5, obrigado. 3-8-9-6, aguardando a nossa. Confirme para o sol. É a questão do índio para a autorização. Capatão Goiacão Guindia, aguarde para a cópia. Paulo Volontário 94, lembrou? Corredores, chama a descida com ações visuais, Lula Juliette Sérgio. Já do Alfa e Juliette até o portão 1-0. Alfa e Juliette por 10. Lula Fernando, Lula Rocato. Até o Romeu, chama a 3 agora 118-95, Juliette até o Romeu. Lula Fernando. Bom dia, papapá, Juliette, até o Romeu, na prova da rotatória, o João Lucas. Papapá, Juliette, hotel Romeu, continua a aproximação, reporte curta final na site. Reporte curta final, Romeu. Papatango, Eco Tango Índia, cópia. Copia. Papatango, Eco Tango Índia, autorizado Ilhéu 080, conforme a rota do plano, saída Coral, a primeira curva à direita, pista 1-7. Acione 5542 e o controle 1-20-8. Autorizando decolar azul 2710. Eco Tango Índia, cotejou correto, confirme o pátio que se encontra. Tá, levava bem, que eu vou fazer o Eco Índia. Otimismo 1-0-1-7, reporte de direção lógica. Índia, ciente. É, só troque o transponder para 0273. 0273, Eco Índia. Como Salvador, está 3896 na Delta. Então 3896, aguarde, mantenha a posição. Vamos manter, então 3896. O meu Golf Vitor autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, chame 1-1-8-95, QNH 1-0-1-7. Salvador, ground, Lanco 1819 heavy, we kill or ready to push back and start up. Lanco 1819, maintain position. In position, Lanco 1819. 09. Certo, muito obrigado. Sono 04 para puxar acionamento. Golo 184, mantenha a posição, aguarde para puxar acionamento. Aguarde 184. 03896, autorizado o ingresso na Alfa até a intersecção da Juliette. Alfa até a intersecção da Juliette, 03896. 190 via saída Conde Azul 2710. Corre 118 decimal na 5 Juliette Bravo Delta. Gente, até o momento são os 22 autorizado um Mag Trank e Tank 7 abaixo. Sí, pues va acá, vuelve por un espacio, Lanco 1-1-1. Uno 1-1-8-4, autorizado, puxe a cena, chame tanque. Camarada, tá, gol, 1-1-8-4. Já 3-8-9-6, prossiga até a posição 0-5. Autorizado até o 0-5, tá, 3-8-9-6. 4-0-0-1-7. Tá, se eu não sei, ele tá com 44. Capitão Índia, aguarde para o saque. Aguarde, Edson Índia. Capitão Índia. Tem que autorizar de imediato, Juliette, Bravo Delta, saque se vier em Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Sol em 121 decimal 1. Alfa Kilo, sente, aguarde para ingresso na pista, visual com a aeronave taxiando na intersecção da base. Sente, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto no set. Action Wind, altímetro 0097, reporte intersecção lógica. Capatango, Ectango Índia, Torres. Da escuta, Ectango Índia. Altímetro 0097, reporte intersecção Oscar. 0097, rota na Oscar, Ectango Índia. Meu voto Vitor decolou de 23, chama controle 120, decisão 8, bom voo. 208, meu voto Vitor. Salvador, Capatango, meu voto Vitor, decolou da 10. Romeu, Golf Vitor, prossiga o corredor forte na escuta, sessão 3005. Sessão para o Romeu Vitor ou o controle? Autorizado, corredor forte 095. Autorizado, forte 095, Romeu Golf Vitor. Aguardando para a parte 3. Alfa Kilo, autorizada a decolagem, pista 17, o vento 130 graus, 2770, aguarde um instante para o pushback. Salvador Azul 2710, solicita ascensão nível final 150. Hora 22, voltando na Maceió. Só confirmando, 189? 129, voo 1184. Gente, 129 a bordo, está autorizado o táxi via Índia no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, QNH 1017. 617, no ponto para torre 295, voo 1184, bom dia. Juliette Bravo Delta está autorizado o ingresso no pátio 1, aguardando para o pátio 3. Está copiando o compartilhamento do Mike Bravo Uniforme. Eu sou o Mike Bravo Uniforme. No ponto de espera da Papá como número 2, Mike Bravo Uniforme. Gente, Alfa Tango Tango autorizado o cruzamento após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, solo 121, decimal 1, Papá Tango, Papá Tango Tango. Lanco 1819, clear taxi via April 1 to holding point taxiway India. On holding point to call tower 118.95, KN81017. April 1 India to holding point and contact tower on the holding point 10 and QNA 1017, Lanco 1819 heavy. Salvador, bom dia, gol 1184 no ponto zero, pronto. Não resiste, né? Frequency 125, decimal 45, eu falei 126.8, vai, Salvador. 125.45, eu falei 126.85, 7031. Salvador, muito bom dia, ajudei 780, nível 190, informação aqui, ó. 780, bom dia, mantenha a via chegada, ponto ideal desce até 50, 050. Ideal desce 50, 050, 780, via chegada. Bravo Uniforme, sim, está autorizado ingresso no pátio 1, aguardando para o pátio 3. Afirmativo. Sim, Alfa Tango Tango, está autorizado ingresso no pátio 1, aguardando o pátio 3. Autonomia 0350, Terna Montes Claros, pronto para ataque. Azul 2770, poder repetir o PLB autonomia? 610350. Gente, Azul 2770, abaixo instante para o táxi. Agora 2770. Juliette Bravo Delta, está autorizado o ingresso, parte 3. Alfa Tango Tango e Mike Bravo Uniforme, agilizando, está autorizado para o Patrick. They're heavy. And my position, Lanco 819. Fox Tower. Capir, Tower, good morning, Lanco 119, holding point 010, ready? Maintain holding point. Mantém holding point, Lanco 119, ready? Pego Tango Índia, Nikon 32, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Bom, 184, decimal 232, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Lanco 1819, clear line-up and maintain threshold 10. Can I clear to line-up and maintain 10, Lanco 119, ready? Número 648, número 4 para cópia, aguarde. 370, via, saída Puca. Via Puca, 370, bom, não, não está. 1017. Mono Índia, 1895, 1017, 2770. Legal, pessoal, me indicada. 180 nós, já. Vai manter o 180 a 0. Condições de manter o 180, ajuda pelo Delta. Afirmativo, está mantendo 180. Sim. Uno 621, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, nível 360. Saída da Eule da Motiva. Primeira curva à direita, pista 10. Acione 5536 e o controle 120 decimal 8. 360, confirmado plano de voo, decola da Eule da Motiva, primeira curva à direita. 5536 no transporte e controle 108, gol no 621. Gol no 621, no cotejo correto, chame para o puxa acionamento. Vai chamar, o ano 621. Napo, bom dia, Ocean Air 6140, sendo a informação quilo pronto para cópia. Ocean Air 6140, aguarde para cópia. Para. Solo Mike, Bravo Uniforme, autorização, certo ali. Zero Ford. Mike, Bravo Uniforme, aguarde para cópia, será o número 5. Aguarde. Pushback acionamento, posição 7. O gol no 648, copia? Copia. O gol no 648, autorizado Maceió, nível 350, conforme a rota do plano. Saída Pucajá-Maracaju. A primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5545 e o controle 120, decimal 8. 350 Maceió, pêndulo 7, saída Pucajá-Maracaju, primeira esquerda. Transponder 5545, controle 120, décima 8, agora vem 48. 1819, morning, climb to level 400 on the departure. Climbing 400 on the departure, LACO 1819. Ele vai chamar ataque, agora vem 48. Alfa Tango, então confirme o nível solicitado. Te aguarde agora. Correio 2770, pronto, ponto de cara da 10. Correio 2770, autorizado a NA e decolar, 10, vento 120 graus, 10 mais. Linha de fala 10, 2, 4, 7, 0. Alfa Tango, confirme se prossegue na Momo ou na Arbo. Tiro tráfego é reportado, está 12 milhas no rumo nordeste, rumo contrário, mantendo com 1.500 pés. Sim, sem problema. Alfa Tango, cópia. Capitão do Tango, autorizado Sierra November Juliet, Kilo, uma centena conforme a rota, saída Arbor, DCT, após direto em coordenação com o controle, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5530, controle 120, decimal 8. Autorizado 2010, 2017, com 307. Seja o correto, Alfa Tango Tango, chame para o acionamento. Para o acionamento no 09, voo no 621. Voo 1621, autorizado por Chiesa na Semitaco. Autorizado para o sistema de acionamento, vai chamar para o SAC. 621. Juliette Bravo Delta, confirme o nível solicitado. Gente, uma centena, confirme saída da árvore, de preferência. Me chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, até mais, azul. Saída Momo, DCT, em coordenação com o controle, curva esquerda após a decolagem, pista 1-0. Acione 5476 e o controle 120, decimal 8. 0, pressão da saída coral. 0, via saída coral 2780. Que bravo, Delta, corteja o correto, Sam. 2780, azul 2780, azul 2780, azul 2780, azul 2780, azul 2780, azul 2780. 19, contact 96 center, frequencies 125 decimal 45 and 126 decimal 85. LACO 1819, we'll contact on 125 decimal 45 or 126 decimal 85. Thank you, sir. Long. Call Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, confirme nível solicitado para Petrolina. É o 220. Sim, te aguarda a cópia. Juliette Bravo Delta, aguarde para início do TAC. Aguarde para o táxi Alfa Tango Tango. Juliette Bravo Delta vai seguir como número 2, seguindo o Boeing da Gol. Via Pátio 1, no Índio, no ponto de espera, chame torre 11895, QNH 1097. Como é que seguiu o voo? Juliette Bravo Delta, confirme o bem autonomia. 39, mantenha a via chegada da 750. Chegada da 1184, chama agora Recife no 2545, 184. 2545, obrigado, bom dia. 6140, mantenha a posição aguardando só um instante para o pushback. Está autorizado o Maceió, nível 350, conforme a rota. Pista 1-0, a saída Pucajamo, Aracaju, a curva pela esquerda após. Acione 5543 e o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 350, conforme rota em plano, decola 0 na perfil Pucajamo, decola curva esquerda 5543, eu transpondo 20, decimal 8. Ocean é 14008 para ponto, pronto para puxar acionar. Ocean é 6140, só confirmando a saída Pucajamo Aracaju. Sim. Pucajamo Aracaju. Ocean é 6140, após a passar o início do táxi do Boeing da Gol, que estava no portão 9, está autorizado o táxi, chame no corrijo, está autorizado o pushback, após chame táxi. Ok, então, após a passagem do aeronave da Gol, está no 09, está livre o pushback, e acionamento reportará para o táxi, 6140. Para o táxi Gol 621, com 156 bora, 3 horas e 35, até no Galeão. A oportunidade de prosseguir no 060, tá ligado? Afirmativo, autorizado 060. 060, por favor. O Zulu, José Chan, visual com a 17. Chama a torre agora 118-95, Serra. 18-95, bom dia, Serra. Alô? Corri, bom dia, de papapapá, Zulu, José Chan. Bobafá Zulu, Juliette, CANC, 360 pela esquerda na vertical do CIAS e reporte interceptando o sinal no tanque. Juliette, 360 pela esquerda e informará interceptando. 1420 tanque, solo 41 no livre direito, chama solo em 121 decimal 1. 211. 0 via Pati 1 no Índia, torre 11895, QNH 1097. Pátio Indy na retaguarda do César. Pouco para dar no 0195, bora no 62. Qual que é a previsão com a mais brava informa? Afirmo, aguarde, corrijo, está autorizado Petrolina, nível 220 conforme a rota do plano. Saída Momo, DCT, em coordenação com o controle. A primeira curva à esquerda, acione 5531. Pista 1-0. E o controle 1-2-0, decimal 8, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, está autorizado Petrolina, nível de voo 220, conforme o nosso plano, saída bomba, após direto, levando a pista 1-0, com a esquerda, 5531, transponder, 1-2-0, decimal 8, é o máximo, Mike Bravo Uniforme, está pronto para falar. Mike Bravo Uniforme, cotejou correto, autorizado, aciona, chame táxi. Chama táxi, Mike Bravo Uniforme. Nova Azul, 407. Azul 4207, está autorizado continuar o táxi pela Alfa, o senhor vai ingressar na Juliette e esquerda, pátio 3. Tente, Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3. 30 graus, 1-0, mais. Vamos autorizado no 0, Azul 2780. 350, via saída PUCA. Via PUCA, Gol, 648. Puta final no 7. Informa o Embraer 190, correção ATR-72, aproximando o final no 0. Azul 2760, informa o tráfego à esquerda. Romeu Vitor 1-0, mantendo no momento no meu pé. Até já está atento, Azul 2760. Informa, prossiga. Última forma, chama a torre, você estava aqui sem questão. Mike Bravo Uniforme, confirmando no pátio 3 ainda no acionamento, para o táxi, chama o mestre frequência. É acionado, está com 4 a bordo agora, e 4 a bordo também, eu tenho dado o salador. Aciona, só o táxi. Gente, Mike Bravo Uniforme, observe o Embraer da Azul ingressando no pátio, após prossiga. Pátio 1, táxi da Índia, onde espera, chame torre, 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Para o táxi, CNM 140, POB 69, autonomia de 12h20, alternando Salvador. Chama 1-0 no meia, táxi via parte ou parte através do portal 612? 1-0 no meia, porta através do 612, CNM 6140. Papa Pachani, Índia, prossiga. Charlie Jair com reporte na interseção Oscar, altímetro 1-0, 1-6. autorizado a NAI manter pistão no zero. Táxi até o ponto de espera via India e Alfa, no ponto de espera todo mundo, 8095, com gol. India e Alfa, ponto de espera 8095, Xené 6140. 09. Gente, Zulu, Juliette. Azul 2780, São Azul 45, Libre Direito, chamando Paulo em 121, décima 1. Afirmativo, direita, solo 121, 2780. Solo Azul 2780, livrou. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2780. Botão, botão, autorizado o ANI, mantém-se no lugar. Tchau, ANI, como até a posição? Mono 739, completa via chegada para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste do altímetro 1016. Salvador, bom dia, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Bom dia, Bravo Delta, na via saída Momo, Centena. Momo, Centena, Delta. Serra, Solo 48, confirma o pátio base. Cliente, autorizado o Backtrack, Taxi Central, pátio 5, é pode ficar livre. Maravilhoso, o Charlie já é autorizado o ingresso, Taxi Central, pátio 5, é porta ficar livre. Então, autorizado em colapso, zona 0, vento, zona 3, 0 graus, zona 0, 9. Bruno 648, chama Recife agora, 1245, alterno 126, decimal 85, 1648. 1245, obrigado, bom dia. Bom dia. Juliette, acho que atenção aí na nave está criando do pátio da Bata até o pátio 5, ok? Sim, já. Com 92, não autorizado, ali aí, mantendo o 90. Ali mantendo o 0, com 92. Então, me falou 49, chama controle 120, decimal 8, bom. 208, vou trabalhar. Controle, bom dia, é o papapapá, Alfa Tangão. Tem a posição? Vamos até a posição, mas pronto. Uma terceira via Arbo, Alfa Lutão. Central, faz 5 no código de frequência, boa tarde. 1621, autorizado decolar, zona 0, ventona 30 graus, zona 09. Meio decolar, zona 0, gol Informe, autorizado ANA e mantém o nosso site. Sessão 1-0. 1-0, mais problema, informe. Sangue, chamado para pouso. Jogado para o Delta. Alfa, está estimando pouso 1-4-4-0. Decolado 5-3, chama controle 1-2-0 decimal 8, bom. 2-0-8, gol no meio, 2-1, gol. Mike, vai uniforme autorizado, decolar 1-0, ventando 2-0, grau 0-9, like. Já. Via da Elpa 3-0, gol no meio, 2-1. 3-1, 3-1, 3-1. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. 2-1 após 2000, pés do Rodael. Fechou, após 2000, vou da El. Grato, 621. 739, chama a torre 118-95. Leo, já que travou Delta, para modificar o plano, para pular a barreira no 085. Estimando o pouso no 630. 630, pouso em cima, vindo Delta Hotel. Modificado agora 5-6, sobe 085, condições visuais, Juliette Bravo Delta. Tente a sessão 085, direto pro de barreira, show Juliette Bravo Delta, obrigado. Estabilizado o voo no 739. No 739, permissão 118-95. Reforma decolou 5-6, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom. 1208, controle Mike Brown, informe. Corre, voo no 739. Bom dia, sinal do 1-0, baixado, aprovado. Voo no 739, bom dia, autorizado pouso 1-0, vento 1-1-0, grau 099. Pouso na 10, 73. Confirmo. Voo 094, autorizado de Fortaleza, nível 370, via Perzulu 1-9, saída Momo, transição frote. decola da 10 curva esquerda, aciona 5564, chama controle 120, decima 8, coteja. 370 autorizado, Fortaleza, depois do Lu 19, saída a mão, mostrando São Proc, decola da 10, era curva esquerda, 5564, vai acionar, 208 é o controle para o gol 1094. Planejamento correto, para o pushback, acionamento. Chamará. Xené 6140, autorizado alinhar e manter piscina 0? Bem, mantém piscina 0, Xené 6140. 0. 094, autorizado, chama para o táxi. Paulo, gol 1739, livrou. 1739, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, vai repartente da Juliette, 1739. Decolado 1400, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa tarde, 6140. Essa viatura do bombeiro vai ingressar via interseção bombeiros e táxi Juliette à sua frente. Afirmativa, atenta o bombeiro aí, 1739. Referência Juslai. Autorizado vai direto do destino. Quando for possível, fala o seu estimado de pouso. Corrigindo o estimado de pouso, senhorita, 1-4-3-5 agora, 1-4-3-5, Alfa Tão Tão. 1-4-3-5 copiado, Alfa Tão Tão. Salvador, Xenemia 1-4-0, boa tarde. Xenemia 1-4-0, contato radar de colagem, suja para nível de voo 350, autorizado vai direto Jamo. Direto Jamo, Xenemia 1-4-0, obrigado. Salvador 350. Gol 1621, chame o centro Recife, frequência 133, decima 25, agora 125, decima 1. 3325, 251, obrigado e bom dia. 439, mantente da Juliette, aguardando a aeronave da companhia que vai sair no táxi. Vai mantente da Juliette, na 739. Chegou Salvador, bom dia, TAN 3191, autorização Galeão, gente da Lima. Bom dia, TAN 3191, saída prevista da Euleda Irume, aguarde cópia. Euleda Irume, aguardando cópia, TAN 3191. Táxi 1094, TAB182, alterna São Gonçalo com 3 horas. 2182 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi Vieng Índia Alfa, no ponto de espera, torrendo noite, estima 95, alô. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 1094, obrigado, bom trabalho. Igual na 621. Por gentileza, poderia confirmar as frequências do centro? Na 621, 1-3-3, decima 2-5, alterna 1-2-5, decima 1. Obrigado. Aeronave da companhia, vai Juliette, porta 9, 1-7-3-9. 6-1-9-1, pronto para 4? 4-3-1-9-1. Autorizado Galeão, nível 340, via P November 857, saída da Euleda Irume. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5567, chama controle 120, decima 8, corteja. 3191, autorizado da Leão, no nível 340, 1-4-9-8-5-7, decola da Elmeda Irume, curva à direita da 10, aciona 5567, controle 120, decima 8, 3191, gate. Cortejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama lá, 3191. Bom dia, Daniel, decola 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Bom dia, linda, escola da 1-0, voa 1-0-9-4. Salvador, voa 1-8-4. Voa 1-8-4, aciona identificação, motorizado voa direto SAP e descer para nível de voo 090, que é levar na 096. Direto SAP 090, 1-0 do meio, ajuste do 1-8-0. Papatango, José Bravo Delta, 37 milhas noroeste do Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chama o centro Recife, frequência 1-2-8, alterna 1-3-2-8-5.